Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos e ouvintes do programa Vivência Espírita. Hoje é um dia especial porque nós fizemos no dia 18, 15 anos de fundação, de criação do nosso programa Vivência Espírita. Então, isso há 15 anos atrás, nós estamos inaugurando o programa Vivência Espírita. Através das ondas da Super Rádio Piratininga e agora pela internet, nós queremos levar até vocês os conteúdos da doutrina espírita, falando sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, suas relações com os homens e mulheres, a vida futura, a beleza da ética e da moral e o futuro da humanidade. Esses ensinamentos foram trazidos pelos espíritos superiores através de vários médiuns e principalmente por mulheres, e recebidos e coordenados por Allan Kardec. A doutrina espírita vem reavivar a fé que está relegada nos porões das superstições. Vem trazer a lógica e a razão que toma conta do nosso mundo. A fé e a razão se harmonizam com a estrutura da doutrina espírita como ciência, filosofia e religião. A doutrina espírita nos liberta de nossos medos, de nossas ansiedades, de nossas superstições e, acima de tudo, de nossos preconceitos. Assim, gostaríamos de levar até você e ao seu lar mensagem de paz, de amor e de tranquilidade. Tenha um bom dia. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Primeiramente, agradecer por estar 15 anos aí nos ouvindo, né? E sempre junto conosco aí, nós estamos completando 15 anos de programa Vivência Espírita. Então, para nós é um marco, né? Para a doutrina espírita aqui na nossa região é um marco. E nós ficamos muito felizes por ter conseguido chegar até aqui, mas também graças a todos os ouvintes, graças a todos vocês que nos mantêm no ar, né? Porque se nós não tivéssemos crédito aí para fazer o programa, a gente jamais conseguiria chegar até aqui. Enquanto a gente tiver força, a gente vai seguindo aí juntos aí, se Deus quiser. Então nós agradecemos a toda a espiritualidade amiga por estarmos aqui presentes e agradecendo a vocês por nos permitir que entrem em seus lares aí todos os domingos de manhã. O programa Vivência Espírita agradece também as casas espíritas que nos apoiam sempre. O Anjo Ismael, o Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e a AME. Sem esquecer também do apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria, do grupo musical Castelã, também conosco desde o início. Ligue para nós para participar do programa. Hoje nós temos aí dois livros para serem sorteados do Fábio Dionísio, que é o nosso irmão que está aqui hoje. O tema do programa é Apocalipse de João, uma visão espírita. Então ele trouxe dois livros para serem sorteados. Daqui a pouco o Rodrigo coloca aí a capa do livro para todos verem, né? E depois o endereço também da editora Dionísio para a gente falar como que adquire os livros assim online. A gente coloca aí. E liga aí para nós, 3941-9750, 3942-9750. Nós recebemos muitas mensagens durante a semana nos parabenizando pelo programa. Provavelmente a gente possa até falar algumas aqui durante o programa, mas se vocês quiserem ligar também para falar alguma coisa, né, pode ligar também para a gente aí. Se quiser falar alguma coisa para a gente abre aí para vocês. Principalmente aqui na internet, que fica mais fácil para a gente ler. Muito obrigado, viu? Já falei muito, né, Rodrigo? Bom dia. E Nós temos que agradecer aos nossos patrocinadores, né, Jorge? Porque sem eles também nós não teríamos o nosso programa Vivência Espírita. Exatamente. Então, oh, Rui, WS Festa Embalagens, do nosso amigo Walter, desde da nossa amiga Sandra. E digamos assim que foi o principal responsável por nós estarmos aqui. Ele foi o culpado. Porque ele tipo que bancou esse programa no início. Nós conseguimos os outros patrocinadores para dividir, mas ele dizia que se não tivesse conseguido, ele bancaria sozinho. Se podia ou se não podia, a gente nem sabe, mas só que ele bancava, falou que bancava, né? Então a gente agradece muito o Walter e a Sandra por ter apostado no programa Vivência Espírita. O Walter apostou mesmo no programa Vivência Espírita. É. Né? Ele, desde o começo, ele achava que ia dar certo. Agradecemos também a Maquim, nossa irmã Abigail e o Osmar, que também estão com a gente lá há muito tempo. A livraria Casa do Caminho, que faz parte também da Casa do Caminho. A Gigavale Atacado, que entrou depois, mas está conosco aí há muito tempo também. Antes de ser o momento de Gavale, ele já estava com a gente, o Carlos e a Silvia, que a gente agradece muito. O Polo Hotel, nosso amigo Pedro lá do Polo Hotel, muito obrigado. E obrigado a todos os outros que participaram com a gente também durante todo esse tempo aqui, né? Outros aí. Antes nós tínhamos o Foot Company, que era do Momento Foot Company, com o Maurício Tomé, que ficou muito tempo fazendo propaganda com a gente. Só saiu porque a Foot Company foi passada para outro dono, né? Foi vendida, e ele saiu. E outros depois a gente vai lembrando aqui, a gente vai falando também do nome deles aqui, dos outros patrocinadores, que a única coisa que a gente pode fazer é agradecer sempre, né? Enquanto a Princesa dos Bordados, por exemplo, ficou com a gente muitos anos, né? Muito tempo, a gente agradece bastante também. Na hora que não pode mais sair, a única coisa que a gente pode fazer é agradecer mais nada o tempo que ficaram junto com a gente, nos ajudando. E quem quiser continuar ajudando nesse centro não, mas quem quiser aparecer outros novos para ajudar, estamos aí de portas abertas. Sim. Porque a gente aqui só trabalha na casca, né? Só trabalha aqui a gente só vende o almoço para pagar a janta. Mas a gente está aí, se quiser ajudar... É esse que é o objetivo. Às vezes, às vezes tem o cafezinho, né? O cafezinho, pode aparecer o cafezinho para ajudar a pagar o café também. E nós também, nem eu, nem o Rodrigo, nem o Rui, ganhamos absolutamente nada financeiramente aqui no programa. Quer dizer, o nosso salário é o maior de todos, porque o nosso salário é espiritual para nós, né? Não espiritual que nós vamos ter um lugar melhor em algum lugar, que nós vamos pro nosso lar, que nós vamos pro céu, nada, a gente não pensa nada disso. Mas você já não falou, né? Que você já tem um lugarzinho lá reservado, Jorge? Não, mas eu já... A sua modéstia. Isso, mas eu já vim de lá com isso, né? Então não é isso aqui que estão me fazendo. Eu já estava garantido antes. Né? Pelo contrário, as besteiras que eu falo, eu estou perdendo meu lugar. Não, mas perdendo. Olha... Eu tenho também que parabenizar você pela entrevista que você deu lá na Rádio CT, lá com o Paulinho. E o Paulinho achava tudo sensacional. Uhum. É sensacional. Vamos ver se ele vai virar espírita. É sensacional conceder entrevista pra gente igual o Paulinho, porque ele sempre fala que tá bom. É legal demais. Mas um grande abraço pro Paulinho, viu? Foi muito bacana. E ele não deixa de dar umas cutucadas em mim, né? Eu vi, ele vai, o Rui tá com inveja, o Rui Barbosa tá com inveja. Mas não pode, você não pode ficar com inveja. Você é o que vai mais lá. Você sempre tá lá, né? No programa dele. Então mas o Paulinho é um cara muito, assim, ele é uma pessoa que nasceu para isso mesmo, né? É. Ele é um entrevistador que deixa todo mundo à vontade, bem tranquilo e tem pessoas que têm essa característica, como a Isilda lá da TV Mundo Maior também, uma pessoa que você consegue fluir tranquilamente, né? Ela fala que não é com todo mundo. Fala que não é todo mundo, não. Mas eu acho que ela tem esse talento para deixar, para fazer as coisas fluírem. Não, mas ele não contou a historinha que ele contou para mim, né? Que ele estava ouvindo o programa Vivência Espírita na véspera de Natal, e próximo do Natal, e estava a Marina Ferri falando, falando sobre o nascimento de Jesus. E ele falou, Rui, você sabe que eu tive que desligar o rádio porque eu estava vendo que ia tornar espírita, porque ele é evangélico. Isso. E Rui, aí só para fazer uma fofoca também, já que nós estamos tomando o lugar do Fábio, e evangélico que veste camisa de espírita, será que o cara pode se tornar espírita também, não? Ah, porque, né? É evangélico que veste camisa de espírito. Se o pastor souber, o que que acontece? Né? Ele tá ali, ó. Falei, nós temos com a camisa da comemoração do Vivência Espírita aqui de 15 anos, mas você só vai vestir, você só vai ganhar uma se você vestir. Falei, não, traz aí que eu visto. Até o Francisco tá de camiseta de 15 anos, viu? Ó, eu só queria lembrar os nossos ouvintes que o convidado hoje é o Fábio Dionísio, mas já faz 10 minutos. Senão daqui a pouco os caras vão falar, pô, vocês falam mais que o Fábio? E também acabou de chegar aí o Fernando, que estava no Fernando. Primeiro, ele foi um dos pioneiros também, né? E então ele está aqui conosco. O Fernando Petit acabou de mandar aqui também o LLC, né, Idiomas, também que foi patrocinador também, que hoje é a Callan School, né? Que é aquele método Cala School. Então, mandando bom dia aí também a todos os ouvintes, né? Principalmente vocês que estão aí há tantos anos aí ouvindo, assistindo a gente aqui no YouTube, no Facebook, baixando o nosso aplicativo, escutando a gente durante a semana. A gente agradece aí a audiência nesses todos esses anos, né? A gente sabe que tem pessoas novas que estão entrando agora, escutando pela primeira vez. Mas a gente agradece essa audiência, por todo esse tempo aí, porque esse programa é feito para vocês, né? Não é para a gente, né? É para a gente divulgar essa doutrina bendita, que é a doutrina espírita, divulgar o Evangelho de Jesus para vocês. Então, quem já entrou aqui e já está participando, o Silvio mandou uma mensagem aqui para a gente, bom dia, bora acordar, bora comemorar os 15 anos do Vivência Espírita. A Márcia Smith manda bom dia, flor do dia. A Ari, o Ari Rangel, nosso amigo médico, que sempre faz parte do programa, manda parabéns aos 15 anos do nosso abençoado Vivência Espírita. Um abraço ao irmão Fábio. Hoje a família vivenciana está em festa. Deus nos ilumine sempre. O Aécio César, também que faz parte, já é um tarefeiro do Vivência Espírita aqui, colunista. Também é colunista lá do jornal, né? Lá do jornal. Como é que é o nome do jornal? É Folha Espírita. Folha Espírita Caibar Schutter, né? Ele manda as colunas também para o jornal. Ele manda bom dia a toda a equipe do Vivência Espírita e ao querido entrevistado deste domingo, Fábio Dionísio, parabéns pelos 15 anos do programa, levando às pessoas conhecimento e aprendizagem. Felicidades. A Juliana de Oliveira também manda bom dia a todos, parabéns pelos 15 anos da rádio, trazendo sempre um tema interessante e importante para que possamos aprender e refletir. A Maria Inês Correia também manda parabéns pelos 15 anos do programa. A Nadir, que esteve aqui com a gente, manda bom dia à equipe do Vivência, Fábio, e a minha mãe também entrou aqui mandando bom dia. Isso aqui no YouTube Live. Quem já está aqui ligado com a gente no WhatsApp, no grupo do Vivência, é o Carlos lá da Fraternidade, deve estar lá em Uberlândia ouvindo a gente, junto com a Jaqueline. O Bessa, que também é um tarefeiro nosso, sempre está aí ajudando, tratando os programas do Edson, também de cura espiritual, e colocando na rádio. Manda parabéns a toda a equipe e gratidão pelas boas vibrações, pelas manhãs dominicais. Deus e os amigos espirituais, os espíritos e fortaleçam. Bom dia a todos. E a minha mãe entrou aqui, Maria Ângela, mandando parabéns também pelos 15 anos de dedicação ao programa da Rádio Vivência Espírita. Deus os guie e abençoe. Obrigado, pessoal, pela participação. Depois, como o Jorge falou, a gente vai sortear o livro do Fábio, né? O Apocalipse de João, que é o tema de hoje, né? Apesar da gente estar falando dos 15 anos do aniversário do Vivência Espírita, o tema que a gente vai falar hoje é o Apocalipse de João, né, Fábio? Então, mandando um bom dia para você também, e se você puder fazer a prece de abertura para a gente, apesar da gente já ter aberto bastante. imagina. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, principalmente nessa data, e eu discordo de você que o Apocalipse não tem nada a ver com vivência hoje. O Apocalipse principalmente é um aviso dos tempos que estão chegando, e todos aqueles que trabalham em benefício da chegada, da difusão da doutrina, é extremamente importante nessa época de transição que nós vivemos. E eu começo a minha oração dessa forma, para todos os ouvintes do Vivência Espírita, para vocês que fizeram acontecer o Vivência Espírita e todos os patrocinadores. Hoje a oração é dedicada a vocês todos. Nós poucas vezes temos consciência da importância de todas essas atividades que estão sendo realizadas por vocês. Por vocês que, apesar das dificuldades, que são muitas, como disse, vende-se o almoço para poder se jantar, não se recebe nada por isso. Mas se vocês tivessem uma noção da importância do que é realizar a difusão, esse trabalho de formiguinha, que significa, na realidade, a propagação dessa doutrina tão maravilhosa, que não é só reveladora, ela é libertadora, é uma doutrina de libertação, nos liberta de nós mesmos, nos liberta das nossas mazelas, é uma libertadora consciencial para nós. Então eu peço a Deus, no dia de hoje, que todos vocês continuem sendo abençoados para seguirem esse caminho que é tão importante, mesmo que seja tão pequeno, mas é que é tão importante nesse belíssimo e grandioso projeto de Jesus, que é nos levar a um mundo melhor. Que cada um de nós possa deixar para trás todas as nossas dificuldades, nossos vícios, nossas imperfeições, para que a gente venha a ser feliz como Ele deseja. Que nosso Senhor Jesus Cristo sempre inspire vocês, sempre intua, para que a cada domingo, a cada instante, que esse programa influencie através do programa ao vivo ou através das suas reprises, cada pessoa, para que a gente se torne melhor, mas principalmente para que a gente venha alcançar a felicidade que Jesus nos prometeu a todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Que a espiritualidade esteja sempre abraçando a vocês todos, ouvintes, patrocinadores, vocês que realizam esse programa, para que vocês possam continuar essa belíssima jornada que vocês estão realizando já há 15 anos. Que assim seja. Tema do dia. O tema do dia de hoje é o Apocalipse de João, uma visão espírita. E nós estamos aqui com o autor do livro, o Fábio, Alessio, Romano, Dionísio. Puxa, tudo bom na gente. É japonês isso aí. Ele nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 1955, formado em engenharia química, é mestre pela USP, empresário, atua na área editorial espírita, onde é sócio fundador da editora Dionísio, responsável pela folha espírita Carbajute, na lida espírita, escritor, articulista, orador, jornalista, palestrante e professor. Atualmente é responsável pelo Centro Espírita Recanto de Luz, Irmã Sheila, na cidade de Ribeirão Preto, onde lá acontecem as curas espirituais. Ribeirão Pires. Ribeirão Pires, isso, está aqui, São Paulo. E, então, nós estamos aqui com o Fábio Dionísio, e além disso, você também tem uma empresa que dá cursos de química, né? Isso, né, Fábio? Projetos. Muito bom dia, mais uma vez, Fábio, pela sua presença aqui conosco, e você já faz parte do nosso time aqui, dos Vivenciando, né, Jorge? Nós temos algumas pessoas que nós consideramos como parte do nosso programa, né? Claro, embora o Fábio esteja lá em Ribeirão Pires, ele e o Edson, mas a ligação nossa já é bastante afim, né? A gente já tem bastante afinidade para falar isso, né? Que ele faz parte do nosso grupo aqui também. E espiritualmente, e de todas as maneiras, dá muita força para a gente, né? Por exemplo, todos os nossos livros, né? Os meus livros, com os espíritos, é claro, que a gente recebe deles, são editados pela editora Dionísio, que o Fábio, que é o diretor principal lá. Eu não posso falar que é dono para não ficar chato, né? É o presidente, né? Ele é o presidente, é o diretor, é o dirigente. Eu falar que é dono, daqui a pouco eu estou com o homem está ganhando dinheiro com o negócio aí, né? Eu sou dono das contas que eu tenho que pagar. Contas, é. Exatamente. Ô Rui, vamos começar a falar um pouquinho do Apocalipse, senão daqui a pouco retoma o tempo. Justamente. Do Fábio. Fábio, só assim, por que essa ideia? Porque a gente assim, mesmo dentro da doutrina espírita, existe, se a gente for colocar o horizonte de livros, de literaturas que tem dentro bibliografias, né, que tem dentro da doutrina espírita, a gente encontra já uma série razoável de Apocalipse, com grandes autores. Né? Nós temos aí Caibar Schutter falando. Uhum. Se a gente pega o livro Francisco de Assis, do Miramês, por exemplo, fala bastante coisa ali dentro. O Edgar Armand fala no livro dele, Apocalipse, também. Isso sem lembrar de outros que você pesquisou aí, tem N. Por que essa ideia de você fazer, trazer também esse trabalho de pesquisa, que é profundo o trabalho de pesquisa? Que ideia, que maluquice foi essa, Su? É maluquice, é? Definiu bem. Na realidade, há uns 3 anos atrás, eu recebi uma sugestão da espiritualidade para escrever sobre os abismos. Começou assim, sobre os precipícios. Mas que eu ficasse perfeitamente alinhado à doutrina, obviamente, isso, aliás, é o que eu costumo fazer. E eu comecei a pesquisar, obviamente, pela coleção André Luiz logo de cara. Né? Então, eu peguei todos esses livros, comecei... Mas eu caía sempre no estudo do Apocalipse. Por um motivo ou por outro, eu estava lá pesquisando o Apocalipse. Aí eu falei assim, eu preciso entender o Apocalipse. Porque o Apocalipse fala do dragão. Sim. O Apocalipse fala das bestas. O Apocalipse fala realmente dos abismos e coisas desse tipo. Dos cavalos vermelho, branco, preto. Cavalo Apocalipse, os 4 cavalos do Apocalipse. E à medida que eu fui estudando o Apocalipse, eu achei quantidade de informação impressionante, principalmente com relação a essa fase de transição que nós estamos vivendo, porque os tempos são chegados, né? A verdade, o Apocalipse é um aviso para que a gente esteja pronto para esse período, né? E eu tenho muito trabalho relacionado a isso, sim, aos tempos de transição, tanto que a influenciação espiritual é fruto desse trabalho para a preparação do homem para a transição. E eu falei, vou escrever esse livro. Ele ficou tão grande esse estudo dentro do livro, o que existe nos grandes abismos, que eu falei, eu vou ter que separar. Então acabou separando... E eu editei esse primeiro livro. E no início aqui do livro, você conta que houve uma informação da espiritualidade. Uma médium te passou também algumas informações. Isso. Quem que é essa médium? Ela, na realidade, ela foi a minha primeira sogra, né? E ela desencarnou. E nós temos alguns livros publicados dela. Ela já tinha vários livros publicados, um excelente médium de psicografia, e naquele mesmo ano ela me entregou uma psicografia. Falei, eu acho que é para você. Né? E tudo conspirou a favor disso. Se é vero ou se não é vero, é bem trovato, né? Como dizem os italianos, né? Já que eu sou japonês. E eu comecei a estudar. E ele se encaixou. É que a história seria longa demais. Nos últimos 10 anos, no fundo, eu estou me preparando e estou escrevendo coisas relacionadas a essa transição. Essa aqui é a realidade. Eu achei legal quando ele falou de boca cheia. Essa foi a minha primeira sogra. Primeira, né? Primeira sogra. Quer dizer, né? Se deu tão bem que arrumou outra sogra também, né? E por sinal, deixo registrado aqui que eu ganhei 2 mães. Uhum. Não foram só sogras. A gente sabe disso. Né? Muito o relacionamento que você tem com a Cida, né? Que é a mãe da Cris, é muito legal. É muito bacana, né? Você trata ela com todas as brincadeiras que você faz com ela, a gente vê o amor, o carinho que você tem com ela. É verdade. Né? E nós estamos sentindo a falta da Cris hoje aqui, né? Então a Cris está com um problema fígado, que é fruto, resultado da quimio, né? Uhum. Então, na quinta-feira ela se excedeu com o café, na sexta ela também passou por um problema espiritual, um ataque espiritual, e está de molho, tanto que eu deixei na casa da minha filha, né, aqui em São José. Está dormindo lá. Mas, Fábio, essa palavra apocalipse, ela é mal interpretada, né? Isso. É porque o apocalipse não é o fim. Mas dá a impressão que apocalipse é o fim. É. E não é, né? Tanto é que tem até filme aí americano com 3 ou 4 apocalipses. Parece que é o fim e não é, né? É simplesmente descerrar o véu de mistério que existe nesse nosso mundo. A própria palavra apocalipse significa revelação. Revelação. Tanto que o Apocalipse de João é conhecido com 3 nomes. Apocalipse de João, Apocalipse e Livro da Revelação. Fábio, agora imagina só aí João traz para a gente no primeiro século isso aí, né? Isso. Então ele traz essa informação para a gente ali. E ela, as figuras que aparecem no Apocalipse, elas são muito pesadas, né? As figuras, que eu digo assim, as definições que ele dá do que ele enxergava. Se hoje as pessoas olham e acham estranho essas figuras, imagine naquela época. E achar que estava acabando tudo mesmo, né? É cafanhoto soltando fogo pelo nariz, essas coisas aí. Cada coisa simbólica que ele coloca, daí você vê um fantasma na frente, né? Vê uma coisa que vem para destruir, né? Ao invés de ser para revelar. Por que será tão grave essas figuras que foram criadas? É claro que a gente hoje associa com grandes catástrofes que aconteceram no mundo também, né? Existem vários motivos. Primeiro, a mensagem... Primeiro que quem é o responsável pelo Apocalipse é Jesus. Uhum. Segundo, ele tem toda uma mensagem alegórica, que nem as parábolas. Uhum. É para quem estava preparado para entender, né? Então foi passado para o João as visões, e foram passados todo o conteúdo, as frases, tudo, baseados em frases alegóricas, imagem alegórica, usando mais centenas de passagens bíblicas, porque há um retorno aos profetas, há um retorno a Êxodo, há um retorno ao começo. Então, se valeu do conhecimento bíblico para se passar mensagens de forma alegórica, que nem as parábolas, para que à medida que nós tivéssemos condições de entendimento, nós as entendêssemos. As visões também, elas são tão fantasmagóricas, porque você imagina João, no ano de 95, foi nessa época que ele fala, eu, João, que me encontro na ilha de Patmos. Uhum. A gente sabe que foi em 95, né? Quando ele passava aquelas temporadas lá de veraneio. Inclusive, né? Era um lugar terrível, né? Não tinha nada lá, né? Não tinha nada. Mas toda vez que os romanos tinham medo de matá-lo, mas toda vez que ele ficava meio incômodo, eles mandavam para uma temporada de veraneio em Patmos, né? Aí aliás, só um adendo, né? Foi lá que, no final, quando ele volta para Éfeso, que os soldados falam para ele mudar de nome, e ele muda para que nome, João? Que nome ele adota? O nome que ele adota é Francisco, né? Francisco. Qualquer semelhança é mera coincidência, quando ele volta de novo, né? Exatamente. Fábio... Só completando, isso. Desculpe. Você imagina ver, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial... Ver todos aqueles aviões, onde está o poder do gafanhoto? O poder do gafanhoto está na cauda e no nariz. Lembra das metralhadoras, lembra das bombas? É. Né? Você imagina ele descrevendo todas aquelas imagens que ele via sem nenhum conhecimento. Eu acho que a grande confusão mesmo, Fábio, é exatamente as pessoas pensarem que o Apocalipse é o fim. Na realidade, ele está revelando várias coisas que podem acontecer. Muitas, né? Que já aconteceram. E já aconteceram. Estão acontecendo, né? Também. Estão acontecendo. Já aconteceram e vão continuar acontecendo. Depende de cada um. Só que, por exemplo, de cada um, depende agora, isso aí é uma coisa da coletividade, né? Não é uma coisa individual só. É uma coisa da coletividade. De nós passarmos ou não passarmos. Depende da gente. Né? Certas coisas, com certeza, certas coisas foram evitadas. E apareceram até outras coisas novas, além dessas coisas que foram faladas, também pelo próprio envolvimento universal todo, de todos nós juntos. Aí a gente causa certas coisas no mundo. O próprio Emmanuel, ele diz que, quando ele fala da besta do Apocalipse, que o pessoal fica caçando a besta a vida toda, Emmanuel fala que a besta já reinou e já acabou. Isso, exatamente. Né? O Emmanuel fala isso, que aqueles 666 anos lá, aquela coisa já passou já. Ele tem que ficar de olho em outras coisas. Então, tem uma coisa que é importante no Apocalipse. O problema, em geral, do ser humano é essa questão do desastre, essa questão da destruição. O Apocalipse não visa isso. A ideia de Jesus é passar uma advertência. A ideia de Jesus é que nós nos inteirássemos que nós estamos vivendo, na realidade, um caminho em direção a um mundo melhor. E isso é importante. Tem uma coisa que eu não quero esquecer de dizer. Quando eu terminei e publiquei, a espiritualidade me perguntou, o que que você pretende com o Apocalipse? Olha a pergunta. O que você pretende? Isso me fez refletir. Na realidade, e o livro reflete isso, o livro não é para ficar contando sobre desastres, porque eu sigo, eu concordo com Kardec. O que vai acontecer, o que aconteceu, são coisas ligadas à natureza, ligadas ao homem. Nada de extraordinário realmente vai acontecer. Está ali em Kardec. O que eu quero passar com o Apocalipse é exatamente a mensagem de Jesus para que a gente esteja preparado. É, e que Jesus veio visitar João na ilha de Patmos, passando uma série de instruções para ele. Né? Foi levado para uma esfera espiritual. Tem um intermediário ainda, né? Jesus passa para o anjo passa para João, não é isso? E numa esfera espiritual, aliás, em duas esferas espirituais. Porque fala, eu fui carregado, né, fui levado a uma esfera. E depois que ele recebeu as sete cartas para as igrejas, que representam sete períodos do cristianismo, e o último período é o que estamos vivendo hoje, Carbar coloca isso muito bem, o movimento espiritualista do qual nós estamos inseridos, é o sétimo grande período de toda essa história contida nas cartas. Ele fala assim, em desdobramento, eu fui levado a uma esfera maior. Então, eles foram duas esferas espirituais. Mas, Fábio, tem também uma corrente de espíritas que dizem que o João era um médium atormentado. Você concorda com isso ou não? Não, e Emmanuel fala isso no Caminho da Luz. Ele fala, ele não soube traduzir com toda a riqueza, a mensagem que ele recebeu. Mas ele, o próprio Emmanuel constrói dois capítulos em cima da mensagem de João e atesta a veracidade do que foi trazido. É só que ele fala de uma maneira alegórica que era próprio do conhecimento dele daquela época, né? Já pensou se ele fosse escrever o Apocalipse hoje com canhões, com bomba atômica, com... Ninguém sabia nada, ninguém conhecia nada, não tinha... Ah, o cérebro não tinha parâmetro para você analisar uma informação. Mas no Apocalipse, e num dos primeiros capítulos, o anjo que fala com João, ele explica que ele está falando de forma alegórica. O próprio anjo, que é na verdade um espírito superior, ele fala para João que ele perceba as figuras alegóricas que estão sendo passadas para ele, para que possam ser interpretadas. Então, o próprio anjo está falando isso. Fábio, vamos fazer uma análise aqui, agora, para a gente não ir para a fatalidade ou para o destino traçado. Porque quando a gente olha o Apocalipse de uma maneira assim, se a gente olhar de uma maneira fria, a gente vai achar que já estava tudo pré-determinado. E a gente sabe que não existe pré-determinismo, né? Fala, mas peraí, mas se Jesus já está falando que essas coisas vão acontecer, então o que, que adianta eu fazer uma coisa diferente ou não se essas coisas vão acontecer? Esse lado é que a gente tem que perceber o seguinte. No meu pensamento, Jesus é um espírito que já tinha vivido quando a Terra é criada há 5 milhões de anos, ele já era espírito superior. Então, provavelmente, já conhece muitos outros planetas, muitas outras moradas da casa do Pai. E nessas moradas da casa do Pai, existiu muitos acontecimentos desses aí. E o caminho da humanidade para onde estava indo, a mesma coisa que ele falar, olha, se vocês não tomarem cuidado, essas coisas podem acontecer com vocês também. Isso. No meu pensamento é isso que Jesus quis mostrar. É isso mesmo. E como é revelação, como é aviso, falou, ó, façam, olha só, até o símbolo das sete igrejas é fora de série. Que é como se ele estivesse avisando, ó, vocês têm que se precaver para não acontecer isso aí, senão vai acontecer. Isso. É esse o meu pensamento. Não, mas está certo. Está certo. Se você lembra Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando ele convoca o Longinos para ser Dom Pedro II, ele canta a bola do que iria acontecer, que era uma probabilidade que ia acontecer no final da vida de Dom Pedro II. Mas isso é probabilístico. Isso depende do ser humano. Por exemplo, a Terceira Guerra Mundial, se acontecer, ela não está descrita no Apocalipse, mas ela pode acontecer. Depende do quê? Do livre-arbítrio. E Jesus respeita o livre-arbítrio. Só que ele nos conhece com tamanha profundidade que sabe muito, com uma probabilidade muito grande, qual vai ser o destino da humanidade. Por causa do conhecimento que ele tem. Da forma como ele cantou para Dom Pedro II, que não seria ele que proclamaria a República, mas foi ele responsável pela República, e que seria através de uma traição dos amigos. E foi assim mesmo. O Marechal Deodoro da Fonseca, entre aspas, traiu Dom Pedro II. Ele cantou a bola. Mas por quê? Mas tudo é por probabilidade. Um espírito que há 5 bilhões de anos recebe a missão de ser responsável pelo planeta Terra, você imagina a capacidade desse ser. É, quando a gente fala planeta Terra, às vezes a gente fica imaginando só aqui, né? Só o orbe, né? Ou a crosta. E na realidade, olha aí as dimensões que existe nessa crosta. As dimensões que existe da Terra. As dimensões que toda essa humanidade está envolvida. E segundo a gente já fica sabendo aí, Jesus não é só encarregado da Terra. Tem muitas outras orbes também. Exato. Sem contar as dimensões da Terra. Quer dizer, em cada dimensão da Terra está cheio de gente. E ele continua sendo o comandante, né? Exato. Aí você passa para outro orbe, digamos aí, Marte, Júpiter, alguma coisa. De repente, Jesus também pode ser um governador desse lugar. Às vezes pode ser até do Sistema Solar. Aí imagina o que esse espírito conhece, sabe, né? É a mesma coisa que a gente, se a gente falar no sentido rude, você tem um filho que gosta de correr demais, pegar o carro e sair numa velocidade danada, correndo de tudo quanto é jeito, você chega para ele e fala, se você continuar desse jeito, vai acontecer alguma coisa com você, você vai acabar batendo o carro, você pode morrer. Isso é um apocalipse, né? Isso. É. Isso não quer dizer que vai acontecer. Mas ele é pode muito mudar. Provável. É. Mas ele é muito pode provável. Mudar de atitude, ele pode começar a se precaver mais e não acontecer nada. Então, mas nós já estamos revelando antecipadamente algo que pode acontecer. Muito legal. Mas eu estou vendo aqui pelo livro seu, ele é muito esclarecedor e explicativo, porque eu tenho aqui o esclarecimento do Edgar Armond, do Nelson Lobo. É meio muito confuso, até o Carbajut também, ele faz uma mistura, né? Mas ele leva para o lado da doutrina espírita. Isso. E a gente vê que muitas coisas estão no Apocalipse, ele torna-se uma superstição. Por exemplo, o capítulo 13 do Apocalipse fala da besta. É o 666, né? O Apocalipse é o último livro da Bíblia, quer dizer, então tem uma série. E outra, 7, por exemplo, Carbajut fala muito no 7, fala muito no 3, que são números cabalísticos, né? Número da perfeição. Da 7. Perfeição, né? Então, eu estou vendo que você está esclarecendo isso aqui no seu livro, que Eu fui versículo por versículo, todos os versículos. Eu falei assim, eu não vou deixar nenhum versículo sem uma resposta. Mas a gente percebe que tem algumas igrejas, né? Eles pegam esse Apocalipse para botar medo no... Porque a gente gosta disso. Você vai procurar um filme, o que a maioria faz? Vai procurar filme de terror, filme de dragão. A gente tem parece que um fascínio. Por isso que eu perguntei. A hora que o Espírito me perguntou o que você pretende com o Apocalipse, eu parei e falei assim, a minha mensagem não é de destruição. Sim. A minha mensagem, que eu quis dizer, o estudo realizado, é para mostrar que Jesus, ele volta a advertir. Porque está em Mateus, com relação aos tempos. Está nos evangelhos. Ele volta a advertir para que a gente prestasse atenção e evitasse de não estar preparado. Ou seja, para que a gente fosse um dos ungidos na hora da seleção. E a gente vê que a doutrina espírita, ela faz justamente a gente perder esse medo do Apocalipse, né? Quer dizer, quando a gente era criança, a gente foi criado muito no medo para parar de fazer as artes que a gente fazia. Mas tem algumas que ainda permanecem nessa ilusão, né? De não pode fazer isso porque pode acontecer isso, não pode fazer tal coisa porque pode ocorrer isso. Quer dizer, e a doutrina espírita, ela é esclarecedora, né? Né, Fábio? Por isso que eu gosto da doutrina, porque ela deixa você livre. Você não tem que ficar medo dessas coisas, não tem que ficar preocupado com essas coisas. Então, esse é o objetivo também do seu livro. Esse. O meu não é falar sobre desastre, não. E eu não falo mesmo. Então tá joia. Não tá na legal. Hora. Antes da gente ir pro intervalo, Rui, só inverter aqui a câmera. A gente está tendo participações. Quem entrou aqui foi o Ed Moreno. Entrou aqui, nosso amigo Ed Moreno. Mandou bom dia, meus nobres amigos Rui, Jorge Reis, Rodrigo, Francisco, Fábio e todos os presentes aí do programa Vivência Espírita. que dê parabéns também, e parabéns pelos 15 anos. A Rosilma, ela falou, minha ida na missa, reza o terço e vai ao centro, olha só. E nunca conseguiu deixar a igreja enquanto encarnada. Alguns católicos gostam de ler romance espírita. Ah, ela está comentando aqui porque entrou uma pessoa que não falou o nome, tá? Universidade da Alma, que, sugerindo que a gente colocasse temas sobre catolicismo e espiritismo também, né? Ou puxasse algum tema assim durante algum programa. O Marcelo também, nosso ouvinte assíduo, manda felicidades aos irmãos vivencianos pelos 15 anos do programa. E aqui também, o meu pai está mandando um monte de imagens aqui também, cara, muito legal. Eu estou até compartilhando aqui com o pessoal, de homenagem aqui ao Vivência Espírita. Aqui no YouTube Live, quem entrou aqui e está participando conosco também, é o José Espírito Santo, mandando bom dia para todos pelos 15 anos, tema muito atual, proferido pelo irmão Fábio Dionísio. Deus abençoe a todos. A Dolly Cassal, né, a mãe da Marcela, lá na casa da Marcela, também mandando um abraço aqui para todo mundo. A Bia, Beatriz de Paula Porto, ela mandou uma mensagem. O Jorge acabou de falar que a gente está esperando você aqui, hein, Bia? É, para pegar, para vestir a camisa, né? Ela manda bom dia, queridos amigos, parabéns pelos 15 anos de amor e dedicação, levando a doutrina espírita todas as manhãs de domingo e a todos os lares. Jesus abençoe nessa seara do bem, de amor e luz. Rodrigo, o pessoal está vendo essa camisa bonita que nós estamos usando aqui? Está vendo, está vendo. Está vendo? Ah. A minha camisa parece um banner, né? É, então, é legal, porque mostra... né, o rosto de todo mundo que participa. E essa arte que foi feita pelo Rodrigo e foi estampada pela Juliana, sua filha. Até coloquei aqui o livro do João, aqui, ó, do Apocalipse do João, para o pessoal, para divulgar aqui. E divulguei o link também do lado da editora Dionísio. Obrigado. Né, para também, quem quiser adquirir o livro, é só entrar nesse link aí que eu vou divulgar para vocês. E quem entrou aqui também foi o Bolato. Luiz Carlos Bolato, mandando bom dia da equipe da Vivência Espírita. Estou com minha mãe, Odete Bolato, e ela manda um grande abraço ao Jorge, Rui e demais, com vida, muitas saudades. Muita saudade, né, Jorge? Porque ela era daquela que você levava também para bater palma lá no Castelão, né? Era puxadora. Não, eu nunca levei ela para bater palma. Ela que criou isso. Entendeu? Era a função dela no Grupo Castelão, era bater palma. Bater palma. E a dona Odete, para a gente, sempre foi um ícone. Continua sendo um ícone aqui na nossa cidade. E aí eu falava, eu duvido se ela bater palma se os outros não batem junto, né? Então ela começava as palmas, todo mundo batia palma. Tava vendo ela bater palma. Se a dona Odete tá batendo palma, nós não vamos bater? Não, e com isso o Castelão criou fama. Então a função dela era essa, ela ia uniformizada e ia tudo. Chegava lá e chamava as palmas. E você pegou uma fase que tem algum centro espírita que não permitia bater palma, né? Tinha. Como é que era aquela vibração que ele mandava você... Não, para deficiente auditivo, palma, né? Eu só... Não, pessoal, não precisa não, porque todo mundo aqui escuta, então não adianta querer fazer. Aí é só quando a gente está fazendo a apresentação para a gente que é deficiente auditivo, aí a pessoa faz com a mão aquilo agora. É porque não podia bater palma. Acho que a pessoa, como espírito é muito leve, eu acho que a pessoa pensa que bater palma dentro do centro espírita faz muito vento e os espíritos saem batendo uns nos outros, né? Só pode ser, por que tem bater palma? Vamos lá, tem o João Batista de Jacareí, manda parabéns pelo programa e manda um abraço ao Rui, ao Jorge, Rodrigo e ao Fábio. Quer dizer, mas tem mais gente aqui também, viu, João? Mas um grande abraço para você também. E continue nos prestigiando. O Ademir Ricardo de Almeida, do Jardim das Indústrias, que também é nosso ouvinte assíduo, ele está mandando aqui parabéns pelo programa. Estou há 15 anos escutando o programa, viu, Jorge? Olha aqui o Ademir. Um abraço para todos. Um grande abraço para você, viu, Ademir? E continue nos prestigiando. Quem entrou aqui foi a Sônia Santos. Há 15 anos somos presenteados com esse encontro dominical. E rogamos a Deus que esse presente permaneça em nossos domingos por muitos e muitos, muitos anos. Né? Bom dia a todos. E o Paulo Quintanilha também entrou aqui mandando bom dia aos amigos, parabéns pelos 15 anos. O Eli da Silva manda parabéns aos amigos vivencianos pelos 15 anos do programa. Destes 15 anos, pelo menos há 10 sou ouvinte assídua. sempre com temas importantes e interessantes. Parabéns, bom dia e bom fim de semana. 10 anos, hein, Lida Silva. É, além do, só para falar, além do, dos dois livros do Fábio, que ele vai sortear e já vai autografado, nós vamos sortear também duas camisetas dessas aqui, hoje, para os nossos ouvintes. E tem para todos, certo? Os tamanhos aí, para os nossos ouvintes? Por enquanto tem ali, ainda tem ali, pequeno, médio e grande, só não tem G2, igual G2, a sua não tem. Igual, né? A minha. Só tem GG, G2 não tem não. Então, é, espero que quem ganhe seja assim, abaixo do G2. Né? Senão vai ter que levar GG, vai ficar estufada, né, pessoa. Né? Mas aí tem duas camisetas também. Nós não fizemos a pergunta ainda. Que pergunta a gente pode fazer antes de ir para o intervalo? Fábio, você acredita que o apocalipse isso, então, é verdadeiro? Ou se, né, já aconteceu, ou vai acontecer. A Graça recomendou aqui também. Mas não é todo mundo que sabe o que é o apocalipse. Não, né, tem problema. Hoje só vai, hoje só problema, vai participar do sorteio quem sabe alguma coisa do apocalipse. Outro dia não tem. Ó, todo mundo que mandar aí um parabéns para o mundo, né? Que estava estourando Nova York, rebentando o Rio de Janeiro, as cataratas aqui do Brasil, lá na Iguaçu, né? Então era um desastre total. Mas vamos mostrar para esse pessoal que o apocalipse não é nada disso, né? E quem entrou aqui também foi o Renualdo Ferreira da Silva, manda bom dia, amigos, desses excelente e abençoado programa, e ao Fábio, que aborda esse tema tão atual e necessário para esclarecer a muitas pessoas que estão apavoradas com os acontecimentos atuais. Legal, né? O Renualdo também é radialista, né? Lá do Sul, Caxias do Sul, ouvinte assíduo nosso também, sempre participa aqui com a gente. Manda um abraço lá pra ele. E a Cleia Gobo, lá de Uberaba, manda bom dia aos amigos e irmãos. Abraço para é ternos de Uberaba. Essa é a sua fã, Rui. Um bom dia pra você, viu? Cleia, você não sabe onde é que você foi amarrar seu burro falando que o Rui é bom. Agora vai ser difícil de aturar ele, porque toda vez que você fala, ele fala assim, não, mas a Cleia lá de Uberaba falou que eu sou bom pra caramba. E ela pediu pra mim ir lá pra Uberaba, que ela gostaria de me conhecer, né? Isso, exatamente. Exatamente. Né? A gente vai levar lá no Sanatório Espírita de Uberaba também. Exatamente. Esse cara tem que ficar lá também no sanatório, né? Do Dr. Inácio Ferreira. Né? Não, vai lá, eu fico. A Ieda Bastos, que é irmã do Helder Bastos, que a gente também sempre foi um trabalhador aqui com a gente. É, manda bom dia a todos do Vivência. Adoro ouvir o nosso Fábio Dionísio. Ele é muito claro em suas palestras. E a Bia falou que tá vindo, hein? E hoje, só para falar em palestra do Fábio, lembrando que hoje ele estará palestrando no Pequeno Templo. Né, no pequeno templo aqui na Praça das Antilhas número 30, ali atrás da padaria Pão de Queijo, do lado do Sesc, né, e o assunto será Apocalipse de João, só que lá vão deixar ele falar, né, pelo menos, né? Aí quem entrou aqui também foi a Yolanda, a gente falou de Uberaba, Yolanda Garzon, né, manda bom dia, abraço a todos, adorando o programa, tá escutando a gente lá de Uberaba também. Mas vamos então deixar o Fábio falar, né? Não vamos deixar ele falar não, porque a gente vai pro intervalo. Mas só falando aqui, ó, o Paulo Quintanilha já falou, oba, meu tamanho é G, ó. Nosso ouvinte. Isso, é bom a pessoa pode já comparecer aqui, né, tamanho, não tem problema, pá, é só vir aqui na rádio. Não, e se for participar, falar qual é o tamanho, né, pra gente não dar o pequeno pra que pra pessoa que morreu, assim. Ó, e a Cleia acabou de falar que o sanatório é pertinho da casa dela. Já te alertou. Ela já pega no braço do Rui e fala, vamos lá, Rui, eu vou levar você. Ele falou, o Inácio já tá esperando lá do outro lado. Não, e o Inácio já tá esperando lá do outro lado no hospital lá também. E só pra fechar aqui, o Rafael Brizante, também lá do Paulo de Tarso, manda bom dia a todos da rádio e ouvintes, parabéns equipe pelo aniversário desse excelente programa. Legal, né? E a Cleia já cobrou a camiseta dela também. Diz que é tamanho G. Tá vendo? Já tem que ir lá pro Uberaba e levar a camiseta. Olha, nós vamos fazer o seguinte. O tema Apocalipse, ele é muito vasto. Por ser muito vasto, não vamos fazer pergunta hoje não. Também em homenagem ao aniversário do programa. E a gente, quem estiver participando quem estiver participando, ou quiser ligar ali pra Graça, pra Camila... falou, eu quero participar do sorteio, só isso. Então pode ser sorteado tanto do livro como da camiseta, sem precisar responder pergunta, sem nada, tá bom? Só dizer que quer participar e aqui também, tá bom, pessoal? Na internet vocês escrevem aí, que às vezes vocês estão mandando mensagem, mas não estão falando.

está ouvindo programa Vivência Espírita. São 8 horas e 59 minutos. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui com o nosso querido companheiro de doutrina, um trabalhador. Eu tenho acompanhado a agenda do Fábio. Pô, ele está em todo quanto é lugar. Ele parece que é onipresente. Está em tudo quanto, pela sua agenda de palestras, de seminário. Muito trabalho, né, Fábio? É verdade, graças a Deus. Graças a Deus. Um dia está em Santa Catarina, tu está lá no Pará, está em Minas Gerais, está no Rio de Janeiro. Opa, poxa vida. Mas a espiritualidade já mandou ele puxar o freio de mão também, né? É. Daqui a pouco ele está igual Allan Kardec, indo antes da hora. Tá? Mas era porque eu tenho que cuidar agora do Recanto, que nós estamos para construir a sede definitiva. Então a espiritualidade pediu que esse ano eu desse uma puxada de freio para não atrapalhar os trabalhos relativos à nova sede. Mas já compraram o terreno? Não, isso é segredo de Estado, Rui. Eu não posso falar para ninguém. Mas o Fábio viaja nos quatro cantos mesmo. Já começou a puxar o freio. Não, mas só vamos passar um recadinho aqui da pessoa de homenageando o programa Vivência Espírita e a gente já volta com o Fábio, tá bom? Paulinho, aqui eu vou passar aqui, tá bom? Eu não estou conseguindo, Rodrigo, aqui. Bem, deixa só, falando então das pessoas aqui. A Maria Auxiliadora da Vila Maria, sou ouvinte assídua do programa e por mim duraria 4 horas. Parabéns pelo programa. Um super abraço a todos. Maria Auxiliadora, um bom dia. É a minha vizinha da Vila Maria, viu, Jorge? Certo. É da Rua Paraná. O Zenildo Rodrigues da Silva manda parabéns pelo programa. Está muito bom e parabéns pelo aniversário. Grande abraço. A Regina Vilhena, sou ouvinte desde o primeiro programa e aprendo muito com vocês. Um super beijo a todos. Acertou agora? O Rodrigo está com problema aqui. O Rodrigo não sabe mexer direito com o celular, o Rodrigo. Então... É só de última geração. O meu, então, ele não vai entender nada. É que ele agora, olha lá, agora vai. Uma geração na casa do caso dele. Foi nada. É o WhatsApp do Jorge mesmo, fala que sou eu aqui. Mas... não tá indo não. Só se a gente baixar aqui e ver se vai. Bem, fazer um teste aqui. Ó, agora vai, agora foi. Ah, foi. Pode passar. Todo meu espiritual mudou o meu viver. Quando sintonizei Vivência Espírita, me fez aprender que o amor que está em tudo, tudo tem uma razão. Basta abrir o coração e entregar o melhor que está em mim, o melhor que está em si. Vivência espírita é assim. O melhor que está em tudo, o melhor que está em si. Vivência espírita é assim. Aplausos, pô. Moreno, obrigado, né? Olha que coisa então, linda. Então o Ed, né, fez essa, uma espécie de jingle aí, né, pra gente. Muito obrigado, Ed. A gente agradece bastante seu carinho com o programa Vivência Espírita. Ele tá lá nos ouvindo, uma música nova. Daqui a pouco a próxima música vai ser uma música nova dele que nós vamos colocar aqui, né? Acabamos de receber. Acho que vai ser o primeiro lugar que vai ser tocada, vai ser aqui. Vamos continuar conversando com o Fábio? Vamos. E agora está fazendo parte da mesa aqui o Fernando Petit, que teve nosso primeiro programa, né, Jorge? Isso. Você sempre fala do botão que ele apertou lá. Que... Não, é você que repete isso, mas... É você que repete todas as vezes. O Fernando já não aguenta mais essa história. Acho que ele é um karma. É um karma da vida dele que ele desligou a bandeirante inteirinha. Né? Uhum. Bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes, a todos que estão aqui. A Camila, a Graça, ao Silvio, ao Beto. O Beto voltou? Encontrei o Beto saindo. Vou deixar um abraço pro Beto. Também ao Paulinho na mesa de som. Eu vou falar rapidamente, senão o Fábio já está convidado para o programa que vem, né? Porque não consegue falar sobre o livro. Mas o Rui lembrou bem. É, fiz parte do início do programa Vivência Espírita. E eu lembro que o Rui teve a reunião com o Jorge, divulgou que ia lançar em menos de um mês, estava no ar. Mas eu fico muito feliz, o Fábio já falou aqui, da importância da difusão do Espiritismo, né? E outro ponto importante que eu enxergo no Vivência Espírita é a união das casas espíritas de São José dos Campos. Vocês conseguem trazer todos os representantes aqui, fazem com que é uma união do Espiritismo. E muitas pessoas que escrevem para cá, mandam mensagem através do Rodrigo ali, eles falam da importância de ouvir, né? Que eles ouvem, se sentem bem. E também, uma vez no ar aqui, em off, eu falei para o Rui fez um convite a uma ouvinte, vá até a Casa Espírita, anunciou, chamou, né? Convidou essa pessoa a frequentar uma Casa Espírita. Essa abertura eu acho muito, muito importante. E um fato muito interessante, né? O Vivência Espírita sempre foi muito bem ouvido, né? A audiência é muito, muito grande. Eu lembro bem no início, um domingo de manhã, chegou um grupo que veio trazer uma peça espírita sobre Chico Xavier. Foi domingo de manhã lá. E no sábado à noite eles fizeram a peça e estava vazio. E eles foram lá divulgar no programa Vivência. E depois a gente soube que domingo à noite lotou o teatro. Então o programa não tinha nem 6 meses de vida. Já tinha essa audiência, já tinha esse retorno para quem procurava. Muito bacana, muito, muito legal. E assim, a gente vê que essa audiência, é lógico, né? Graças à tecnologia, que hoje você consegue ouvir no mundo inteiro, essa audiência aumentou bastante. Mas eu vejo também que o Rui ainda recebe as informações aqui, os recados. Telefone. Pelo né? telefone, que é a nossa origem ali. O Rodrigo deu um outro patamar aqui para o programa, né? Certeza. A tecnologia impera aqui no programa. E só deixar um abraço, parabéns. Volto aqui rapidamente para falar de alguns projetos aprovados aí no final do ano, muito interessantes, mas hoje é dia de comemorar. E é lógico, eu não sou bobo, né? Vim comer o bolo aí, tem o bolo? Uhum. Tem o bolo. Deve ter um bolinho, né? Pelo menos de padaria aí, mas deve ter. Né? Mas parabéns, parabéns, e que vocês consigam ficar no ar por muito mais tempo aí, ajudando as pessoas e fazendo a diferença aí na vida de muitos. Nós, né, Fernando? Nós, porque você faz parte do programa também. Você tá de licença, você tá licenciado aqui do programa. Sim. Mas você faz parte do programa. Eu gosto de acompanhar e como eu falo, né? Eu falo em off aqui, eu tô na rua com o Rui, a pessoa ouve assim a voz, conheço essa voz, é do programa Vivência Espírita em todos os lugares. É lógico que quando vê o Rui a pessoa dá uma decepcionada, mas a voz ele conhece e gosta. Bem, isso daí tem um caso, viu, Fábio, que eu fui fazer uma palestra numa casa espírita, eu comecei a falar, a moça falou, ah, o senhor não é do Vivência Espírita? Eu sou o Rui Barbosa. E daí, tá decepcionada? Ela não falou nada, mas fez uma cara. Eu falei, uma hora que vocês conheceram o Jorge, vai ficar pior ainda. Mas vamos lá. Vamos continuar então, Jorge, fazendo... Deixar pro Fábio ele falar, né? Porque aqui o livro, senão o pessoal vai começar a entender o livro antes de comprar, né? Nós precisamos que as pessoas adquiram o livro, porque esse livro é para ajudar... O Recanto Ilusão e Mancha. Mas eu posso abrir para o Fábio perguntando o seguinte, Fábio, a doutrina espírita, com o advento da doutrina espírita, então a gente tem o Apocalipse de João lá no começo do século, como o começo do milênio, do primeiro século, né? Informações trazidas igual aos outros evangélicos, né? Os outros evangélicos. Se a gente só for comparar só os quatro, por exemplo. Mas está lá no começo da era cristã. E aqui, no século XIX, a gente conhece a doutrina espírita. A doutrina espírita ajudou a nós entendermos mais o Apocalipse? Com certeza, com certeza. Assim como nos ajudou a entender várias passagens dos evangelhos, né? Nós compreendemos todo esse processo de transição, porque nós aprendemos com a própria doutrina. Sim. Quantas pessoas nesse planeta sabem que nós vivemos essa transição? É mínimo, é ridicularmente mínimo a quantidade de pessoas que têm essa noção da fase que a gente vive. Com exceção de espiritualistas e com exceção dos espíritas, ninguém tem a mínima noção. E o Apocalipse sempre foi encarado como um juízo final, né? É, uma coisa terrível, né? É, e um juízo final, ou seja, o fim do mundo. É. Não existe fim do mundo. A doutrina colocou o Apocalipse, esclareceu, assim como esclareceu o Evangelho, a doutrina ajuda a esclarecer o Apocalipse. É, e a gente observa que se nós não tomarmos cuidado, aparece um monte de espírito super atrasado, trevoso, e faz esse mundo aqui virar um apocalipse mesmo, virar um fim do mundo, né? É. Se nós não tomarmos cuidado. Então, e ele nos adverte, ó, e você vê como é curioso o Apocalipse. O Apocalipse nos adverte da influência nefasta do mundo trevoso. É. Ela toma, presta atenção no dragão. O dragão o que, que simboliza? Os espíritos trevosos, está em mira mesmo, inclusive. Sim. No Francisco de Assis. Então, representa essa influenciação que ocorre o tempo todo, que, por sinal, Carbar falou muito disso. Em Guerra do Além, quando ele descreve o período antes da Primeira Guerra Mundial, ele fala de duas colônias trevosas que atuaram em cima do governo inglês e francês e em cima do governo alemão, que acabou depois culminando com a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, nós vivemos num mundo um mundo de espíritos que não querem mudar. Não, o que acontece dentro de um centro espírita, por exemplo? O centro espírita é atacado. Ele é atacado por quê? Porque ele não quer que nós façamos as atividades de libertação do ser humano. Que a doutrina é libertadora, como Sim. eu comentei há pouco. Então, eles não querem mudar o status quo, por vários motivos. Primeiro, porque querem se manter no poder. E segundo, porque eles não querem ser desterrados. Eles não querem que esse mundo mude de categoria. Eles vão continuar atacando como a besta fez, né? Sim. E assim por diante. É, e a gente vê também no Apocalipse que João fala muito em Satanás, e que nós não acreditamos no Satanás, não acreditamos nessas coisas, né? Que o Satanás para nós é um espírito trevoso, né? É. E esse espírito trevoso tá sempre nos rodeando aí também, né? Sempre, e nós caímos sempre que nem patinhos. Nós somos espíritas, aprendemos um bocado de coisa na doutrina, e estamos sendo manipulados que nem marionetes. Sim. Essa é a verdade, essa é a realidade. É, e a gente precisaria ser mais ousado, não, você não acha que deveríamos ser mais ousado, mostrar para as pessoas que a doutrina espírita nos liberta dos nossos medos, das nossas superstições, inclusive dos preconceitos, né? Porque hoje a gente vê que tem uma série de preconceitos, uma série de pessoas pregando coisas erradas, e muitas vezes nós ficamos quietos, né? Deixamos que isso aconteça. É verdade, é verdade. Nós não podemos ser coniventes com a situação. Não significa julgar pessoas. Sim. Significa julgar coisas que estão acontecendo e que nós precisamos denunciar. Nós precisamos realmente... Não podemos ser coniventes. É, isso para mim ficou muito claro, principalmente ultimamente, né? A gente sempre fica preocupado em não imacular a imagem de uma pessoa. Não devemos, obviamente. Sim. Mas temos que alertar. Como Carbar faz com relação à sétima e última igreja? Porque as igrejas, elas representam períodos também. Não são só igrejas físicas. O sétimo e último período fala, segundo Carbar, do momento espiritualista que vivemos hoje. Sim. Né? E Jesus, no Apocalipse, ele fala para a última igreja, que é, se não me falha a memória, é Tiatira. Ele diz o seguinte, tu és morna, antes fosse quente ou fria, pena que tu és morna. E no movimento espiritualista, de acordo com palavras de Carbar Schuttel, é muito morno em obras, em ações, né? É que tudo seja feito de acordo com a moral de Cristo, que seja de acordo com o que nós aprendemos, que é como tratar as pessoas, né? Fazer aos outros o que gostariam que nos fizessem. Não, inclusive eu estava ouvindo à noite a entrevista que o Jorge deu, foi com a terça ou quarta-feira, né, Jorge? Lá na quarta-feira. Na web lá do CT, né? Não, na Rádio Ciência e Tecnologia. É, que é do sindicato do Ciência e Tecnologia. É. Do INPE, né? Por exemplo, será que nós deixamos, por exemplo, um João de Abadiana, que não é espírita, fazer aquelas coisas e a gente não toma cuidado, não é contra, não esclarece, porque tem muitos fazendo essas coisas todas aqui no nosso país. Em todas as religiões. Verdade é essa. Nós precisamos cuidar dessas situações e é um aviso para todos nós, na verdade. Para que a gente não seja o que a gente fala. É, eu vi um vídeo do Divaldo, que o Ed Moreno mandou aqui para mim. Uma entrevista que ele deu, que perguntaram para ele sobre o João de Deus, né? Ele falou, cara, é a falência individual de cada um. Existe médium, né? No caso, ele era um médium que se dizia não espírita, né? Inclusive, ele se dizia católico, médium católico, e que é uma falência dele. Mesmo que fosse espírita, né? Independente disso, né? Seria uma falência individual de cada um. Né? Eu acho que cada médium precisa olhar para si, né, e para o seu comportamento, a questão de vaidade, orgulho, né, e não deixar cair nessas tentações. Tem uma pergunta do Aécio aqui que eu queria te passar também. Antes de você passar, eu queria falar assim, eu tenho certeza absoluta que se todo médium conhecesse o que a doutrina espírita fala, o procedimento dele seria totalmente diferente. Então, o que a gente vê bastante é médiums que não tem base espírita. Porque você não precisa ser, não. Aquele médium católico lá, o Juscelino, que tem premonição, ele é católico, frequentador da igreja, adora a igreja e tem sonhos premonitórios e conta, registra para mostrar que aquelas coisas podem acontecer. É um apocalipse também. E ele está vendo antes, mas ele fala, se não acontecer, é melhor ainda. Então as pessoas escutaram o que eu avisei que poderia acontecer. Mas se a pessoa se desse a oportunidade de ler as obras básicas, pelo menos, com certeza o procedimento dela seria totalmente diferente. A questão é o que a gente vê muito médio por aí, totalmente despreparado com o compromisso que ele tem com a espiritualidade maior. Né? Que é um médium ostensivo, o compromisso dele, a tarefa dele é muito séria, muito mais do que a gente pode imaginar com a espiritualidade maior. E se o cara tiver uma base, isso. Mas às vezes o cara não tem essa base nenhuma, então ele não se compromete com nada. Ele acaba. É igual a gente ver os médios de outros países, onde o dinheiro não é problema. Na América do Norte, dinheiro não é problema para nada. Médio trabalha normalmente, cobrando normalmente. Então eles não têm esse drama de consciência lá. Se fala Estados Unidos. É, mas não conhece nada das obras, do que realmente a parte moral. O médio deveria atuar. Né? Então acabam lidando com aquilo de maneira normal, de maneira financeira, e na realidade não aplicam realmente o que deveria ser aplicado na parte moral, na parte de ligação com Deus. João Bebel parou de ir para o exterior por causa disso. Que ele começou a viajar para lá, depois descobriu que as pessoas estavam cobrando consulta dele lá por trás dele. Ele nunca mais foi para o exterior, deixou de ir por isso. Né? Tá errado lá o exterior? Não, é problema deles. Eles fazem isso, tá, é consciência deles. Mas para o médium espírita, isso não, tá não convém. Isso. Então tá ele parou de ir. Ele tá cristão. E o Chico mesmo falou que... ele falou assim, quando perguntaram pra ele, quando você desencarnar, você não tá preocupado com a sua sucessão? Né? Quem que vai te suceder no trabalho que você executou? Ele falou, médium é que nem capim. Corta um, caiu, nasce outro. Sim. Então assim, se o João de Deus caiu, pela inferioridade dele, pela falência da invigilância e tudo mais, imoral, vai vir outro. Existem outros aí, né, que vão assumir esse trabalho. Né, como o Valdo Vieira caiu, né, que ele deveria escrever os livros com Chico Xavier continuou o trabalho, escreveu mais de 400 livros no lugar dele que deveria ter escrito 100. Verdade. E o Aécio, ele entrou aqui e falou, mesmo sabendo que não tem perguntas, né, se possível, gostaria de fazer uma pergunta ao Fábio. Um esclarecimento que muito tenho como dúvida, que acho que tem a ver com o que a gente está falando aqui também. Como podemos interpretar o apocalipse perante a individualidade humana? Essa é a minha dúvida. Obrigado desde já. É uma mensagem coletiva e uma mensagem individual. Porque quando Jesus fala em vários capítulos do Apocalipse, Jesus que a gente fala é toda a falange que estava com ele, né? Porque vários espíritos superiores, inclusive espíritos até acima de Jesus, fazem parte do Apocalipse. Aqueles espíritos que fazem parte dessa pleiade que comanda os cosmos. Tá lá, isso também está especificado pelo próprio Carbar, né? eu não fujo do Carvalho, nem de Ebano, nem de Chico, em hipótese alguma. É, a mensagem, quando ele fala em dois capítulos sobre os ungidos, não tocai os ungidos, não tocai aqueles, os 144 mil que foram escolhidos, que usam a veste branca, né? Então é uma mensagem individual para que cada um de nós esteja preparado. Porque no frigir dos ovos, a transformação tem que ser nossa. É, nós fazemos parte dessa transição, nós fazemos parte de mundo em transição, mas é um mundo em transição e é um ser humano em transição. Quem não se transformar, sai do jogo. E não é punição. Então, ele fala em dois capítulos para que a gente esteja preparado. É uma mensagem individual, coletiva e individual. A gente vê isso no Caminho da Luz, lá escrito por Emmanuel e Chico. Por exemplo, Maomé recebeu uma missão. Né? Ele inclusive era médium. Viu o anjo Gabriel, como viu na gruta. Então ele tinha uma missão de passar uma mensagem de amor e dar continuidade 600 anos depois de Jesus para continuar a mensagem de amor, de perdão de Chico Xavier, e foi para onde foi, né? Vamos dizer assim. É, então, assim, os médios, por mais que a receba direto de Jesus, não quer dizer que ele não está suscetível a quedas também, né? Isso. Ou seja, a conta é sempre nossa, né? Exatamente. Mas o que a gente comenta, Fábio, é as quantidades de pessoas que ele fez mal, a quantidade de pessoas que foi afetada pelas suas atitudes. Ele cuidou de muitos, mas acredito que ele deixou também muita gente com dificuldade, né? E não é só o João de Abadiana, tem outras pessoas que criam esse mal e que faz com que a gente, vamos dizer, tenha que conviver com essas maldades todas que as pessoas fazem, né? Exato. Infelizmente faz parte do estágio em que o ser humano ainda se encontra. É. Nós estamos num mundo de prova e expiação e fazemos parte desse mundo. Nós somos, na verdade, o mundo é um reflexo do que nós somos. Sim. Né? Verdade é que nós ainda estamos muito atrasados e nós refletimos esse atraso em nossas ações. Para mim, o que aconteceu com o João e o que acontece com muitos é principalmente um alerta, eu enxergo para mim. Toma cuidado, cara, porque é muito fácil falar, mas você pode ser o próximo, porque nós vivemos uma linha tão tênue entre o bem e o mal dentro de nós, que se a gente não bobear um segundo, nós caímos também. Porque a gente vê que pessoas que vivem a vida inteira de um jeito, em segundos, ele faz uma besteira que acaba com a vida dele. Né? Porque no fundo, aquele segundo é ele. E muitas vezes ele está representando, está fingindo, está mentindo. E depois vem a realidade. Para ele mesmo. Ele tem consciência, nem consciência ele tem. Sim, não tem. E só comentar aqui que a Marta Mara entrou aqui, Marta mandou Mara. Parabéns à equipe pelos 15 anos de programa, felicitações, obrigado pelas aprendizagens. E meu tamanho é G, ela falou. Eu tenho que dar um recado para a Marta e para o marido dela, o Marcos, que eles têm remédio de leucemia. Eu gostaria que eles pudessem levar amanhã lá no Pau de Tarso, que a gente tem aonde entregar esse medicamento, tá? É uma pessoa que ela mandou um e-mail, mandou um WhatsApp dizendo, olha, estou recebendo o remédio de leucemia e gostaria de entregar para vocês para vocês entregarem em algum lugar, né? Então nós temos, né, Fernando? Opa. Sim, eu recebi esse WhatsApp ontem também e vai ser muito bem recebido na nossa farmácia. E deixa eu aproveitar que também seria um pedido aqui a falar. Falar da farmácia comunitária, né? Depois de dezembro, que a gente fecha e acaba fazendo umas férias grandes para os funcionários da farmácia. Amanhã, dia 21, nós retornaremos o atendimento, né? A partir das 8h30 da manhã até as 13h30. Quem precisar de medicamentos, é só nos procurar na farmácia comunitária, na rua Jorge Barbosa Moreira, 352. E sempre que a gente fala da farmácia, né, Rui? A gente não pode esquecer de falar do Bazar da Pichincha. Que, né, a gente... Falar do Fábio, que... manda muito medicamento. Não, agradeço, chega direto o medicamento lá e de todos os cantos, né? Graças a Deus, uma entidade, esse ano a gente completa 39 anos, conseguindo atender muitas pessoas de São José, de várias outras cidades. A gente, o único critério que a farmácia comunitária tem é sempre ter a receita, né? Receita com 6 meses de validade e quando é antibiótico, 10 dias de validade, sendo via dupla. E, como eu estava falando também, nós temos um bazar da Pichincha que ajuda a manter a entidade aberta, né? Você que tem roupas, móveis usados, tudo que você tiver na sua casa que em bom estado, né? Em bom estado, pode nos procurar, entre em contato com a gente. Eu vou deixar um telefone no ar aqui que eu ainda não decorei, mas daqui a pouco eu pego o microfone aqui para falar o telefone, que através de mensagem a gente recebe e retira as doações das pessoas. Fábio, atualmente, tem um termo aí usado, né? Principalmente quem trouxe primeiro foi o Wanderlei Soares de Oliveira, no livro Os Dragões. Ele trouxe à tona esse personagem ou essa falange, dragões, né? Que são, depois a gente vai pesquisar, não foi o Wanderlei que trouxe, a gente vai pesquisar e ver que André Luiz falou bastante, dizendo que são seres das eras primevas. Quer dizer, estão aí desde o começo do mundo tentando atrapalhar Jesus, tentando atrapalhar o cristianismo. E aí, a gente olha lá no Apocalipse, tem os dragões. O dragão. Isso. Podemos considerar a mesma coisa? Exatamente. Os dragões que são citados no Apocalipse correspondem àqueles seres justamente dessas eras primevos que foram, inclusive, aprisionados para que Jesus viesse e não atrapalhasse o trabalho dele. Isso está no capítulo 20, né? Um anjo desceu do céu com um laço e a chave do abismo e aprisionou o dragão, o Satanás, o espírito do mal. Ele cita vários termos, não só Satanás, né? Que ficaria preso por 1000 anos e depois seria liberto por um pouco de tempo, né? Então, o Francisco de Assis, o Miramês, explica a mesma coisa. Eles, cerca de 2 bilhões de espíritos foram aprisionados numa cidade chamada Cruzada, numa região chamada Cruzada. São, na realidade, 4 reinos que ficariam presos, e eles sabiam que ficariam presos por 1000 anos, para que não influenciasse. O dragão propriamente dito, não são só esses espíritos, esses 2 bilhões, mas mais especificamente os líderes desses grupos. Símbolos de maldade mesmo, né? Por exemplo, Fábio, a gente falou, o Aurélio Augusto, né, que escreve através de mim, e o Pai Joaquim falam muito em agentes do mal, né? Falam muito em agentes do mal, que para mim é a mesma coisa, né? São esses, quer dizer, esses líderes, a gente sabe até através de Chico Xavier que já tem alguns que são presos, estão presos, mas os asseclas, tão poderosos quanto eles, continuam atuando ainda para derrubar o cristianismo. De onde eles estão, eles influenciam aqui, porque existe uma organização, inclusive com pessoas aqui, reencarnadas, né? E inclusive dentro do nosso movimento. Dentro da doutrina espírita dentro também. Dentro da doutrina espírita. Existem espíritos que foram enviados para o mandado desses grupos para que influenciassem. Inclusive, a gente, Jorge, a gente conheceu encarnado, um controlado lá no Hospital Fogo Selvagem, né? Mas, Fábio, também era muito comum os espíritas dizerem que Hitler... Ele está aprisionado e não pode ser solto, porque se soltarem ele voltará aqui para fazer a mesma coisa que ele fez em 1939, quer dizer, bem antes ele já começou fazendo com a Segunda Guerra Mundial. Ele era um dos líderes da Cruzada. É um dos 4 líderes. Um dos 4 líderes da Cruzada, desse planeta que foi criado para prender ele. Segundo Miramês. O livro Francisco de Assis... Ontem a gente estava falando com o Rodrigo, que o Rodrigo tem o livro Francisco de Assis lá na casa dele, mas ele não leu ainda. O livro Francisco de Assis é um livro obrigatório para o espírita. Tem livros que são obrigatórios, eu penso, né? O livro Francisco de Assis é. Mesmo até que você ache depois que pode ser até algo fantasioso, mas é importantíssimo. Aí você vai ver João, esse João do Apocalipse, e depois o mesmo espírito chamado Francisco de Assis. Né? São duas fases do livro. É um romance romanceado, mas fantástico, por Miramês, João Nunes Maia, né? Que era um médium aí super respeitado mesmo no Brasil. Agora tem

e teremos a certeza de que o mundo acabou. E que no lugar dele, um mundo de paz, harmonia e justiça se instaurou, para nunca mais acabar. São 9:34. Esse é o momento Giga Vale. E vamos pedir para o nosso grande companheiro Fábio para faça algum comentário sobre essa mensagem. Eu lembrei de uma coisa. Quando a gente tem um copo com metade da água, você pode enxergar o lado cheio ou o lado vazio. O Apocalipse de João, a gente está acostumado a enxergar o lado vazio. Uma das coisas que mais me surpreendeu e mais me tocou nesse estudo é a mensagem tão bonita do que nós estamos, do que nos aguarda para aqueles que fizerem a vontade de Deus, né? Quando você estuda o Apocalipse, ele fala exatamente no prêmio dos vencedores. Ele fala nesse novo mundo. A gente enxerga o lado vazio no Apocalipse, né? A destruição, sim, essas coisas todas, que inclusive não vai existir da forma como nós interpretamos. E a gente deixa de enxergar Jesus nos avisando. Se esforce, se transforme, mude, porque é isso que te aguarda. Essa coisa maravilhosa que está por vir. Muito bacana. Mais algum comentário? Não, e quando a gente fala em um mundo está acabando, a gente tinha que prestar atenção em todas essas coisas, né? Sim. É como a gente fica esperando, às vezes, os anúncios. O mundo, primeira vez, acabou em água, agora vai acabar em fogo. Então todo mundo só fica esperando desgraça. Poxa vida, o mundo está acabando. Atualmente o mundo está acabando, nós estamos em transição. O mundo de expiação e prova vai ficar para trás, está vindo o mundo de regeneração. Se você for esperto, você fica no mundo de regeneração. Só que a esperteza não é ser Vivaldino, não, né? A esperteza é você trabalhar com amor, com a caridade, com a paz. Essa que é a esperteza para você participar desse novo mundo, porque o velho mundo está acabando. Como nós já saímos lá do mundo primitivo e conseguimos entrar num de regeneração, de expiação e de provas. E nós temos a tendência ainda sempre só em pensar do lado físico, né, Fábio? Então é só olhar o lado errado do copo. Quer dizer, você fica pensando do lado físico, então se o mundo está acabando, então vai acabar tudo, a Terra vai explodir, vai acabar, morre todo mundo, acaba. É o 2012 da vida, né? É o Armagedon, é todas essas coisas, todo mundo fica esperando o pior, quando na realidade o melhor está aparecendo na nossa frente e a gente não enxerga. Esse é aquele caso daquele professor que botou um pano branco para os alunos e colocou um pontinho preto no meio. Todo mundo estava preocupado com o pontinho preto, né? Uhum. Não estava preocupado com a imensidão de coisas bonitas. Uhum. Acabou de chegar a Bia, faz parte do nosso programa. Ela é contratada agora para fazer a prece de encerramento. Mas vamos encerrando então, Jorge? Vamos encerrando o momento de Gavalho, Paulinho? Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. São 9:38. Esse é o programa Vivência Espírita. Muita gente está participando aqui, né, mandando mensagem. A Maria Cristina Meirelles manda bom dia, parabéns. Estou pouco tempo acompanhando vocês, gostando muito. O pessoal tá achando que a gente vai sortear a camiseta agora. Tá falando, ó, quero participar do sorteio da camiseta, tamanho G. Tem dois. Podemos sortear então. Então vamos, tá combinado, a gente sorteia duas camisetas aqui também. Então a Carmen, eu falo. E pra pessoa falar o tamanho, né? O tamanho, quem quiser participar, fale o tamanho aqui também. A Carmen Calvi também manda bom dia, o Mauro Borges está aqui, a Sônia Santos também querendo a camiseta, né? A Maria Amélia. Eu gostaria de participar do sorteio do livro. O Vitor Ávila, lá, nosso amigo lá de Santos, de excelente programa, ele falou que ele comentou aqui no WhatsApp que recebeu ontem o livro do Francisco de Assis, Nada por Acaso, né, de João Nunes Maia. Ele manda um forte abraço a todos os amigos né? E o livro Francisco de Assis chegou em minhas mãos ontem, falou aqui também de novo, João Nunes, mas foi que recebeu a receita da pomada Vovô Pedro, né? Então ele lembra isso também. Isso. O autor desse livro foi o mesmo médico que recebeu a receita da pomadinha lá do Vovô Pedro. Antônio Mesmer. Do Mesmer, exatamente. Mesmer. Mais conhecido como Vovô Pedro. E eu queria mandar uma mensagem aqui também para Verônica Ferreira. Ela mandou algumas mensagens aqui pra gente. Verônica. É, eu não vou citar as mensagens dela, que são bastante pessoais. A Verônica Herrera? Não, Ferreira. Ah, Ferreira. Ela comentou aqui que o filho dela foi. É, ela perdeu a mãe em 2016, o filho também, em 42 dias de acidente de moto, né? E que ela tá passando sérios problemas. É, para lidar com isso, tentou suicídio, né? E o que a gente, cara, que eu tenho para te falar, Verônica, é assim, não desistir da vida, né? Então, que a vida continua. Então, onde ele estiver, ele tá olhando por você e todas as suas ações e seu sofrimento, a sua mãe e seu filho tá sentindo isso do outro lado. Então, eu recomendo você fortemente procurar um centro espírita mais próximo de você, da sua casa. E começar a frequentar, já que você simpatizou, está gostando de assistir vídeos da doutrina espírita, procurar um centro espírita próximo da sua casa, né? Comenta aqui qual é a sua cidade, a gente pode te ajudar também. Fazer um tratamento de passe, conhecer pessoas, conversar sobre coisas novas, e a doutrina espírita é consoladora, né? Essa é a parte que eu acho que ajuda muitas outras pessoas que estão na mesma situação que você. Tá bom? Então vamos então continuar? Não, eu tenho aqui a Vilma Torres. Ela está falando aqui, o tamanho dela é G. Parabéns ao programa e deseja muita paz para todos. A dona Dina, o tamanho dela também é G. Está muito feliz pelo programa e manda abraço para todos que ela ama muito. Um bom dia, dona Dina, lá do Paulo de Tarso. Eu queria aproveitar e fazer mais uma pergunta aqui para o Fábio. Fábio, nós encontramos também nessa pesquisa sua um capítulo muito interessante, né? Que é quando fala da a transição, né? E essa transição, que nós estamos em transição, mas será que tem um jeito, ou estudando o Apocalipse, ou de alguma maneira, nós sabermos quando ela vai atingir esse ponto culminante, mesmo a gente não estando aqui, talvez no plano espiritual, ou já voltando em outro corpo, alguma coisa assim, em outra encarnação, mas quando é que a gente vai saber, quando é que o ser humano, o terráqueo, vai saber que a transição atingiu o ponto culminante? E mais ou menos onde é que nós estamos hoje? Então, esteja pronto, porque eu surgirei que nem o ladrão. Que chega em casa e você não espera. Está lá no Apocalipse. Tá. Na realidade, quando a gente voltar para o mundo espiritual e cair a ficha, opa, eu estava lá para isso e não fiz nada. Na realidade é o seguinte, nós sabemos que a transição já está em curso, né? Isso inclusive sabemos que já existe migração de espíritos para mundos condizentes com seu estado atual. Não existe punição. Eles estão indo para lugares, ou irão para lugares, que são condizentes com o seu estado evolutivo. Né? Eu até uso uma figura, uma expressão. O tigre, se for colocado no centro de São Paulo, isso é justo com o tigre? Não, porque ele é da selva. Então o espírito que não está querendo progredir é um espírito que quer permanecer primitivo. Ele tem que ser alojado num lugar primitivo. Mas voltando. Nós sabemos que está em curso, mas esse ponto culminante, de acordo com a irmã Sheila, isso é uma comunicação que está registrado num livro do Jairo Avelar, chamado Digna Estrela, que será em meados desse milênio. Quer dizer que daqui a uns 300, 400 anos é o ponto culminante da migração, mas ela avisa, já está acontecendo. O Divaldo fala a mesma coisa. Tem um programa gravado que você pode encontrar no YouTube, que através dele a Joana de Ângeles avisa. Será daqui a 3 ou 4 gerações o ponto culminante, mas que já está em curso. Então dá tempo de casar ainda, você casa, não? Mas, Fábio, a gente observa que houve uma transição tão grande nesse nosso mundo atual, que de 30 anos para cá houve uma mudança terrível, uma mudança boa, mas que as pessoas não estão sabendo usar essa mudança. É verdade. Eu vejo, por exemplo, o celular. Que mudança que é o celular para o ser humano. Mas a gente está vendo que está muito se escravizando, está escravizado pelo celular. E que a gente observa que tá em todas as áreas está havendo modificação. Né? Que coisa terrível a modificação que está havendo no mundo. Hoje até eu acho interessante que você vê lá na Ásia, as pessoas usando a mesma roupa da gente. A gente não sabe que país que é, porque as roupas são iguais. Quer dizer, está havendo um envolvimento muito grande no mundo todo. Só que o pessoal parece que não está sabendo tirar proveito disso, né? Quem ainda morre-se de fome na África. O que você poderia dizer? O Apocalipse também está fazendo essa mudança? Na verdade, vamos dizer, a transição está fazendo essa mudança? Faz parte essa primeira reação humana faz parte da infância, é. Da nossa infância. Toda essa tecnologia, nesse momento, é um brinquedo. É. Nós estamos usando como se fosse um brinquedo. Campeonato de não sei das quantas pela internet, de robótica. Né? Eu fiquei abismado de ver o que está acontecendo com os jogos, os games. Existem campeonatos mundiais de games, existem pessoas que passam a noite inteira jogando. O mercado, por exemplo, de games é maior do que o mercado da música, globalmente falando, e maior do que o mercado dos filmes, do cinema, parecendo uma coisa incrível. Então nós estamos na fase da infância, recebemos toda essa tecnologia e estamos brincando com ela. Aos poucos... Mas isso é uma transição? É, claro, tudo faz parte de um processo. E eu acho que se acostuma também, todo mundo, né, Fábio? Quer dizer, vai cair na realidade uma hora. Uma hora cai. Você não está se saturando dos grupos de WhatsApp que mandam 150 mensagens numa manhã só, e a maioria para dizer bom dia, do Vivência Espírita, amo você. No Vivência Espírita a gente já resolveu esse problema. Mas por quê? As pessoas estão aprendendo pela vivência. Eu espero um pouquinho, eu também caí nessa, eu não vou fazer isso. No começo eu mandava o bom dia, mandava os santinhos. Falei, espera um pouquinho, eu chego de manhã, eu já fiz a conta. Eu recebo de 350 a 400 mensagens numa manhã pelo WhatsAp. Eu estou aprendendo a eu me policiar. Então todo mundo vai acabar acontecendo por um processo de saturação, compreendendo que tem que usar de uma forma mais racional. Mais racional. Isso com tudo relação que é com a excesso, tudo que é excesso é ruim. Mas não faz parte da minha infância. O celular, o advento do celular, vamos dizer assim, que trouxe o computador para dentro do bolso, né, que no final foi isso que aconteceu. Trouxe o computador gigante, né, para dentro do bolso. Então a evolução, por exemplo, do telégrafo para o telefone, foi a mesma coisa. Né? Então as pessoas começaram a ter acesso a uma tecnologia nova. Então é a mesma coisa que quando vem uma tecnologia, ou seja, uma ciência aplicada para resolver problemas do dia a dia. Mas se você usa disso de forma errada, né, com excesso, isso prejudica. Mas o que a gente está vendo, por exemplo, quando com carro, com meio de transporte, isso aplica a tudo, né? Então, se a gente usa o meio de transporte de forma errada, né, também tem um problema. E a gente está vendo, por exemplo, os chineses chegando na Lua, plantando na Lua. Daqui a pouco, que nem Chico falou, criando as cidades. Se a gente usar essa tecnologia que a gente vai poder transitar entre a Terra e a Lua, por exemplo, quem sabe aí no planeta de regeneração, né? Isso também de forma errada, também podemos prejudicar meio ambiente e tudo mais. Podemos, não estamos, né? Como já estamos. Já estamos. Eu acho que faz parte do processo. Tudo é um processo. Faz parte. Nós precisamos passar por essa fase. Estamos vivendo essa fase. A verdade é que sempre foi assim. É sempre um eterno aprendizado por tentativa e erro. A gente tenta, erra, tenta de novo, erra. De demora que acerta. Então o que nós vivemos é isso. Como sempre foi. É chato ter que lidar com as 500 mensagens por dia, claro que é chato, né? Mas faz parte do processo. Exatamente, está acostumado, né, Bia? eu tenho grupos, eu coloquei, né, por causa do trabalho, e coloquei grupos específicos. Um, por exemplo, que é um grupo que eu dou formação em Reiki, é para colocar só sobre isto, né, informar tal. E o outro de constelação familiar. Gente, mas eu tive que aprender com o Rodrigo. Eu escrevo lá mesmo, se a pessoa coloca, olha, por favor, esse não é tal. Mas lá o pessoal não repete, tá? Pede desculpa. E é desagradável você ser, sabe, a portadora de estar... Tá, né? Administrando. Chamando a pessoa, administrando. Alguém precisa administrar as pessoas. Por isso que ainda existe, né, na atual situação de expiação que nós estamos, ainda existem leis. Para quê? Porque se não existissem leis, seria uma bagunça. Né? Então, assim, se a gente tivesse já num planeta, acho que nem a regeneração, talvez o próximo, felizes, né, depois de regeneração, talvez a gente não precisaria de leis como nós temos hoje. Não precisaria de regras em grupos onde envolve várias pessoas. Isso serve para um grupo do WhatsApp também. Então, o grupo do WhatsApp também precisa de regras, e as pessoas precisam ser organizadas e precisam de apoio de outros líderes. Por isso que existem líderes, para organizar. Porque senão as pessoas não conseguem caminhar sozinhas de forma ordenada, né? Para chegar de um ponto, sair até o outro no futuro, né? E eu vou chegar a outro ponto do Apocalipse que está ligado a isso. O Apocalipse também é uma mensagem lembrando uma coisa que se encontra no Antigo Testamento, em Êxodo, em Isaías e nos Salmos, e se encontra no Evangelho, a cada um segundo suas obras. O Espírito sempre fala que o importante... são as obras que a gente leva. Por que eu estou falando isso com relação a esse uso indiscriminado da tecnologia? O que vale são o que nós fazemos. Trabalho, trabalho e trabalho, obras. Eu fico impressionado de ver, e desculpe, eu sei que muita gente não vai gostar do que eu vou falar, da quantidade de horas que as pessoas dedicam para Facebook, para Instagram, para WhatsApp, que não são obras. Não são obras, nós temos que, para a gente estar preparado nessa transição, para chegar a essa transição e ser um dos ungidos, nós temos que ter obras. E o Apocalipse é muito claro, porque ele volta a falar sobre a necessidade de obras. Nós estamos jogando o tempo fora. Emmanuel fala, se vocês soubessem a importância do tempo, não desperdiçariam nenhum minuto. Palavras de Emmanuel. E na conclusão, e na conclusão do seu livro, né, você diz que, por exemplo, você encerra lá dizendo que o mundo de regeneração, né, ele é o resultado, por exemplo, a conclusão ou a transição do Apocalipse. Então você acredita que o Apocalipse ele foi previsto para o atual estágio evolutivo que a gente tem? O Apocalipse, ele também serve, por exemplo, ele se aplica ao mundo de regeneração? Ele foi previsto para essa mudança, mas é sempre uma boa cartilha para qualquer outra situação, porque ela se aplica sempre. Para nós passarmos depois para o mundo de regeneração, para o mundo de felicidade, nós vamos ter que ralar, vamos ter que se esforçar, é para ser ungido de novo. Quer dizer que o patamar se torna cada vez mais difícil, mais exigente, padrão. Ele é uma cartilha que vai estar válida sempre. O Evangelho vai estar válido sempre. O Decálogo vai estar válido sempre. A receita de que a gente se prepare para qualquer transição vai estar válida sempre. Então o Apocalipse segue sendo dos próximos capítulos, depois da regeneração, mundos felizes e todas essas coisas. Sempre. Né? Não, chegar lá no topo, aí falar, mas tem outro lugar para gente ir, o Apocalipse de novo, mas você tem que fazer isso, isso e isso, tem que cumprir isso, isso e aquilo. Legal. Não, e tem uma coisa muito importante, e não é no aspecto religioso, de religião, precisa ter uma religião para acreditar no Evangelho, para entender. Não precisa ter nada disso. Só que a gente vê que o nosso povo é tão cego nesse ponto que ele não observa essas coisas. Ele acha que ele vive muito mais preocupado com o mundo material do que com o mundo espiritual, porque o Evangelho, Jesus, o próprio Apocalipse vem para despertar, para o despertamento espiritual nosso. Você concorda, Fábio? Exatamente. Nós todos, meus ouvidos são os mais próximos da minha boca. Nós todos estamos muito mansos, como diz a Jesus na sétima carta, nós precisamos sair dessa alienação, sair da alienação e trabalhar para que a gente esteja cada vez, a cada dia nós temos que nos Sim. esforçar para melhorar. Sim. É. E outra coisa, que é típico do ser humano e é típico em mim, eu quero que os outros resolvam o meu problema. Terceirizar. Nós estamos terceirizando, inclusive, nossa evolução. É. Estamos terceirizando a cura, quando a gente busca a cura num centro. Estamos terceirizando essa questão do céu, né, de eu estar bem, ir para o nosso lar, quando eu vou assistir apenas uma palestra, mas eu não estou fazendo nada para eu me melhorar. É importante, é a nossa transformação. E olha, já que falamos sobre outras religiões, e Gandhi... Ele é portador da seguinte frase que eu acho importantíssima. Seja você a transformação que você quer para o mundo. É. Tá? Então, mas você tem que se transformar. E transformação implica em trabalho. E a gente vê que o que está ocorrendo no mundo de hoje são as pessoas mais preocupadas em ter do que em ser. E tanta gente passando necessidade por falta de esclarecimento, por falta de orientação, que nós, tendo um pouquinho de conhecimento, poderia transformar essas pessoas. Eu vejo, mostra no Jornal Nacional, aquelas regiões que as pessoas não sabe a coisinha simples, básica, que nós poderíamos ir lá ensinar essas pessoas a fazer uma série de coisas para que ele possa ter uma vida melhor. E no entanto, a gente está aí. É só se preocupado em ter, em ser, e é como você falou, quanto tempo as pessoas perdem no Facebook, perdem em frente ao computador, quando poderia fazer outras coisas muito mais importantes. E importantes para elas. Para elas. Para elas, porque é o futuro delas, Sim, né? É o futuro. E é inconcebível que num país como esse, alguém passe fome Sim. e passe sede. Isso é coisa que eu não concordo. Viu? Acho que um país como o nosso, rico, tem gente passando necessidade. Inconcebível. Vamos lá. Só passando um recadinho do nosso amigo Arnaldo Pardal, lembrando que iniciar-se-á, né, uma escola de aprendizes do Evangelho no sábado próximo, lá na AME, às 15 horas. Está parabenizando o programa também. Lembrando, então, curso de aprendiz do Evangelho na AME, Rua Doutor Oscar Strauss, 344, Bosque dos Eucaliptos. Então, quem quiser fazer um curso de aprendizes do Evangelho, né, fazer a escola aprendiz do Evangelho, na AME, no próximo sábado, às 15 horas. Não precisa ligar nem nada, basta comparecer lá e começar a fazer o curso. Eles fazem a inscrição lá na hora. E no dia 31 começa no Paulo de Tarso, na quinta-feira, o curso básico de Espiritismo. Legal. Tem um monte de cursos começando nessa época. Nós, Ismael, também tem cursos começando aí. Quem quiser participar e tiver com dificuldade, pode ligar para a gente que a gente passa o endereço também certinho. Olha, estamos chegando no final do programa, passou muito rápido, né? Os ganhadores estão aqui, né, Rodrigo? Vamos ver? Vamos agora para os sorteios. Primeiramente, o sorteio do livro do Fábio, os dois livros, O Apocalipse Visão, Uma Visão Espírita, que ele vai autografar para vocês, tá bom? Quem ganhou o livro foi a Maria Amélia, e o Arbolato. Até que enfim o Arbolato ganhou alguma coisa aqui, que nunca tinha ganhado nada, né? Nunca tinha ganhado nada. Então, Arbolato, a gente vai deixar, e Maria, nós vamos deixar o livro de vocês autografado lá na livraria Casa do Caminho, que fica na rua Helena Mascarenhas, número 115. Né? A rua Helena Mascarenhas, ela é bem no fundo mesmo da Casa do Caminho, do Centro Espírita Casa do Caminho. Então, a Maria Amélia é aqui de São José? Não sei. Né? Então vai ficar da Maria Amélia e do Arbolato. Luiz Carlos Arbolato. Né? O Arbolato lá, tá bom? Fica lá para vocês. Faz tempo que a gente não vê o Luiz Carlos também, né, Rui? Mas ele está muito tempo, ele fica na Austrália. Fica na Austrália, né? Então ele deve estar passeando aí. Por isso que ele está lá junto da mãezinha dele, da Dona Odete. Um grande abraço para ela também. E legal que o Luiz Carlos ganhou o livro e a Maria Amélia. E então o Aécio também, o Aécio César, lá de Sete Lagoas. Um grande abraço, viu, Aécio? Tudo de bom para você. Aniversário seu amanhã, dia 21. Agora vamos para os sorteados dos livros. das camisetas. Então, quem ganhou as camisetas foi a Célia Gobo. A Célia Gobo. G, a Célia Gobo de Uberaba, o Rui que vai levar ou vai mandar pra ela, né? Foi uma ganhadora da camiseta. Né? E a outra ganhadora é a Sônia Santos. A Sônia Santos ganhou a outra camiseta G, sorteada aqui pelo Rodrigo. Se sobrar camiseta, pessoal, semana que vem a gente sorteia, né? Se sobrar algumas aqui, que tem mais algumas ainda, então a gente sorteia. Mas hoje quem ganhou foi a Célia e a Sônia. Né? A da Sônia a gente pode deixar lá também na livraria Casa do Caminho. E a da Célia a gente pede para ela passar o endereço, né, Rodrigo? Ou a gente manda, Célia, ou na hora... O Carlos está indo, ou passa por casa e ele leva para você. Né? Nós estamos pretendendo também, talvez, ir aí no final do mês e a gente leva para você. Fique sossegado que vai chegar nas suas mãos, já está reservada, tá bom? Célia, sua camiseta está aqui com a gente... tem um monte de gente aí, tem a Holanda, tem o Carlos que vai, tem, pode ser que a gente vá também, então a gente leva para você a camiseta, parabéns aí. Obrigado por participar do nosso programa. Então os ganhadores da camiseta, a Sônia Santos e a Célia Gobo, e a gente vai agradecendo, só lembrando que no final nós vamos tocar a música aqui nova do Ed Moreno, a música do Ed Moreno, essa música nova chama-se Órfão. Então ele diz que é para lembrar de uma pessoa que é órfã e está sendo adotada, alguma coisa assim desse tipo. É essa mensagem que a música tenta passar, ela que nós vamos colocar aqui depois. Paz e alegria em todos os corações. Obrigado por ser nosso ouvinte e estamos juntos aí até a espiritualidade maior, Jesus, permitir a gente. Bom dia a todos. Agradecendo a participação de todos vocês. Obrigado por todos esses anos aí de estar ouvindo a gente, compartilhando o programa, participando do site, do portal também, que a gente sempre coloca artigos e informações. Agradecendo também os parceiros do site, também quem retransmite aqui, que a gente tem a Rádio Espaço Espírita, que também retransmite o programa Vivência Espírita, e os parceiros do site também, Caderno de Mensagem, o blog lá do Dr. Inácio, que a gente também envia, outros parceiros também, o Aécio, que sempre envia artigos pra gente. Então, agradecendo a todos os apoios dos nossos parceiros do portal Vivência Espírita. E o Recanto de Luz também, o Fábio tem uma coluna também lá no Vivência Espírita. Então, obrigado a todos vocês e que a gente comemore vários outros anos aí pela frente. Rui. O Fernando deixou aqui pra gente o novo telefone lá da farmácia para doação, porque eles não atendem o pedido de remédio por telefone, né? Para doação é 99-159-6005. 99-159-6005. E nós temos que agradecer aqui a presença do Beto, do Silvio, da Camila, do Francisco, que está voltando hoje aqui no nosso programa, o Paulinho, que é o nosso técnico de som. Até quando fala o Francisco, sinto a impressão que é uma mão, né? O Francisco está chorando lá fora. Está querendo é mamar. E a nossa amiga Bia, que está aqui conosco, e também o Fernando, que esteve aqui também, comemorando os 15 anos, né? Bia, você quer falar alguma coisa? Ela vai fazer a apresentamento. Então vamos deixar para o Fábio. Vamos deixar então para o Fábio o microfone para as suas considerações finais. E que volte sempre, viu, Fábio? E que continue com esse trabalho maravilhoso. E hoje, no Pequeno Templo, às 6 horas, nós estaremos. O Fábio estará lá falando sobre esse assunto. Qual é o endereço do Pequeno Templo, Jorge? Você sabe? Praça das Antilhas. Mostrar a camisa, ô Silvio. Praça das Antilhas, número 30. Olha o Francisco aqui atrás de mim, né? O bode. Ele tá de bode, né? Então o bode dele também é igual a nossa camiseta. O Pequeno Tempo, Praça das Antilhas, número 30, ali atrás da padaria Pão de Queijo, do lado ali do SESC. E horário é 6 horas. Né? Às 18 horas, só lembrando, a palestra do Fábio é às 18 horas, o Pequeno Templo da Fraternidade. Né? Estaremos lá para prestigiar o Fábio falando sobre o Apocalipse, né? E lá ele fala na sequência a palestra muito interessante, né? E contamos com a presença de vocês, todos vocês aí. Quer conhecer o Fábio também? Aparece lá para dar um abraço nele, né? O Bia, vamos lá? Não, mas o Fábio. Ah, não, falou. Agradeço isso, exatamente. Ô, Fábio, muito obrigado. Falou ainda. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui. Chega. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Agradeço mesmo todo o carinho que eu recebo de vocês. E agradeço também aos ouvintes. E para quem quiser ver o Ed Moreno, ele está lá no Recanto de Luz Irmã Sheila no próximo sábado. Opa. Grande show. Bacana. Muito obrigado a todos. Então nós vamos pedindo para a Bia para fazer. Como é que ela diz que soldado quando vai ao quartel está querendo serviço, né, Jorge? Isso. Então a Bia veio aqui e ela vai fazer a nossa prece de encerramento nessa manhã muito bonita. E onde nós estamos comemorando aqui os 15 anos do programa Vivência Espírita. Primeiro, agradecendo pela oportunidade de estar aqui, de ser sempre tão bem recebida, com tanto amor e carinho, que esse programa recebe a todos. A todos que aqui chegam e também nos lares, que todos os domingos é uma palavra de amor, é uma palavra de carinho, é um esclarecimento. Então, é gratidão que o Mestre Jesus abençoe a todos, neste dia de festa, festa aqui no grupo, festa no céu, pelo compromisso de todos com esta linda mensagem de amor, linda mensagem de carinho e de gratidão, que eu sempre digo, seja grato pela vida, seja grato pela sua existência, faça o seu melhor, faça com amor. E nós agradecemos a Jesus, ao Mestre querido, que nos abençoa todo instante, e aos amigos espirituais que aqui permanecem conosco, nos intuindo, nos dando a força e o discernimento para seguir, para sermos pessoas melhores, no amor do Cristo Jesus. Que assim seja. Um lindo dia a todos e abençoado. Gratidão. A erva daninha invadiu. O amor que eu ofereci, meu floricultor não viu. Mas alguém que me acolheu, como se eu fosse uma flor, com carinho e com amor, diz que eu sou bênção de Deus. Protetor, ah,